Conta a piada mais velha que você lembra da sua vida. Contanto que ela não seja suja, racista ou extremamente preconceituosa, que é bem provável. Tinha dois sapos voando, e aí um dos sapos fala assim, cara, sapo não sabe voar. E aí os dois sapos caem. E aí o outro sapo vira e fala, é, mas sapo também não sabe falar. E aí eles voltam a voar. Essa piada é boa. E tem outra muito parecida, que é assim, tinha duas batatas andando de ônibus. Aí uma das batatas fala, ei, eu acho que batata não sabe andar de ônibus. A outra fala, é mesmo? Aí ela puxa a cordinha. E aí, beleza? Aqui é o Guga e você tá ouvindo o GugaCast. E eu tô aqui com meu irmão, Rafael Mafra, e essa é a segunda temporada. Aê, segunda temporada! Não é incrível, cara, que isso realmente aconteceu? Ninguém, é demais. Ninguém acreditava mais que isso realmente fosse rolar. É. As pessoas estavam começando a achar que isso era só um esquema pra gente ter assinantes e nunca realmente entregar aquilo que a gente tava prometendo. Tipo um esquema de pirâmide, só que relacionado à segunda temporada. Pois é, mas a gente tá aqui, a segunda temporada tá acontecendo, e pra que ela continue acontecendo, a gente continua precisando de assinantes. Então você entra lá no Apoia-se. Como é que escreve Apoia-se, Rafael? apoia.se/GugaCast. É isso aí, é meio bizarro assim mesmo, mas tenta aí que você vai conseguir. E aí você entra lá, você se torna um assinante do programa. Se você assinar com 5 pratas, você ganha um obrigado do Rafael. Obrigado. Se você assinar com 10 pratas, você ganha um obrigado especial, bacana, no último episódio da temporada. Não falo obrigado agora, porque é só no último episódio. Aguardo. E se você assinar com 15 pratas, você se torna um assinante Super VIP, Premium, First Class, Personalité, Prime, Ultimate, Premium, Optimus Prime. Rei do camarote. E você participa do nosso grupo secreto do Facebook, que é lá que a mágica acontece. O que, que tem lá, Rafael? Cara, lá tem pessoas super legais. Lá tem uma coisa incrível. Todo mundo sabe o que é podcast, você não precisa explicar. Uhum. E todo mundo gosta do GugaCast. Então você pode falar sobre o GugaCast e sobre o que você quiser com pessoas que compartilham com você esse gosto. Que é basicamente o que a gente faz lá o tempo inteiro. É. Além disso, você tem conteúdo extra exclusivo todo dia. Você participa da discussão dos episódios, dos papos. É bem normal eu abrir e falar, olha, tem um conteúdo novo e ter 50 comentários. Uhum. Mas são comentários pertinentes, não são como comentários dos grandes portais. Uhum. Você pode ser selecionado para participar de um episódio. Uhum. E vai acontecer hoje. Hoje a gente vai ter um assinante Super VIP participando do nosso episódio, lendo um e-mail aqui. Exatamente. Ele tá aqui, é o Luiz Felipe Vilela, ele tá aqui, inclusive, já na espera aqui no backstage. Segundo ele, muito feliz e suando e com as mãos trêmulas. Ainda bem que a gente não tem que realmente apertar as mãos dele nesse momento. É. Então é o seguinte, vem pra bolha você também, apoia.se/GugaCast, contribui lá, torne-se um assinante e, Rafael, vamos pra essa segunda temporada, cara, que a gente tá esperando muito tempo. Caio, música especial pra segunda temporada. Caio, música especial pra segunda temporada, Royalty Free, não vai colocar música que tem direitos autorais. Isso. Rafael, o que você trouxe para a nossa abertura da segunda temporada? Então, cara, em primeiro lugar, eu preciso pedir desculpas aqui, porque eu tinha prometido que nessa primeira análise de música da temporada, eu faria o que os nossos ouvintes escolheram no Facebook, mas quando eu me deparei com as letras do Engenheiros do Havaí, minha cabeça explodiu e eu não consegui fazer. Então, eu tô me preparando, fazendo análise, não eu fazendo análise da música, eu tô consultando um psicanalista para ver se eu me recupero desse susto e consigo fazer isso para um próximo episódio. Eu falei que você não ia conseguir, cara. É, cara, é muito difícil. É muito difícil. Eu subestimei o poder de Humberto Gessinger. Mas para hoje, eu trouxe uma música incrível. Uhum. É uma música que ela é uma música épica, é uma música apocalíptica, é uma música de ficção científica. Quantas músicas você conhece que são épicas, apocalípticas e de ficção científica? Eu acho que umas 24 ou 25. Então eu espero que você faça uma playlist disso no Spotify. E é que essa seja a música número 1, que é a música Eva. A música Eva, do Rádio Táxi e da banda Eva? Isso, exatamente. Exatamente essa música. Eva, Essa música é uma daquelas que ela é uma música estrangeira que foi traduzida e a gente não sabe, né? Ou muita gente não sabe. É mesmo? É mesmo. É tipo Eve? Não, chama Eva mesmo, porque não é em inglês. Ela é uma composição em italiano de um cara que chama Umberto Tozzi. Ao invés de falar minha pequena Eva, ele fala minha Eva Piccola? Acho que não. Mas o que é legal é que esse cara compõe óperas rock. É isso que ele faz. Por isso que essa música é tão épica. Porque é isso que ele sabe fazer. E eu dei uma olhada na versão italiana. Eu não falo italiano, eu traduzi pelo Google Translator. E fica mais claro que a música dele é um desastre nuclear. E ele fala que ele é o ovo da eternidade. Sério mesmo? Sério mesmo. Ele fala, eu sou o ovo da eternidade? É, ele e a Eva. Ele e a Eva são o ovo da eternidade. Cara, é incrível isso. Demais. E aí ela foi traduzida no mesmo ano em que ela foi composta. Em 1982, o Rádio Táxi traduziu. E eles, em algumas partes é uma tradução direta, em outras eles inovaram totalmente pra manter esse clima épico que essa música tem. Então, é por isso que ficou tão bom. E aí, pra melhorar tudo, a banda Eva regravou essa música em 1997, só porque ela se chama Eva e a banda se chama Eva. Mas ela não tem nada a ver com uma banda de axé. Então, ela é uma música épica, apocalíptica, de ficção científica, gravada por uma banda de axé, que torna tudo incrível. Sei, seria tipo com uma banda de música judaica gravar um cover do Black Sabbath. Isso. Entendi. Só porque fala Sabbath. Então, como é de praxe, eu sei que muitas pessoas que acompanham o GugaCast sequer tinham nascido em 1982. Então, acho importante trazer aqui alguns marcos temporais para as pessoas saberem que ano foi 1982. Foi a primeira vez que a Globo transmitiu a festa de fim de ano ao vivo. E você sabe quem deu o show nessa festa de fim de ano? Quem é a rainha do fim do ano? A Simone. Ah, sério mesmo? Sério mesmo. Que maneiro. Foi aí que surgiu o ovo da eternidade da música de Natal. Exato, exato. Quem diria que lá estava a semente do que seria a trilha sonora das lojas americanas para sempre. Também, em 1982, teve o filme A Coisa, que é um filme horroroso, assim, muito ruim, mas que quando eu era criança eu achava que ia ser demais, então... É aquele da meleca branca que vai se espalhando pela cidade? Isso. Nessa época a gente via filmes quando passava na TV, né? E na TV aberta. E aí o SBT passou um ano inteiro anunciando esse filme, sei lá, em 1990, e vejo que o filme era de 82. E a propaganda era muito maneira, assim, tinha uns caras gritando e aquela meleca branca se expandindo. E eu achei que ia ser muito doido. Eu lembro que um primo nosso foi lá em casa pra gente ver esse filme junto, quando ele foi passar, e a gente ficou muito decepcionado, porque o filme era uma bosta. Eu acho que você já falou tanta coisa que a gente já esqueceu do que a gente tava falando aqui. Não, eu estou falando as coisas que aconteceram em 1982. Em 1982, aconteceu também a criação do Chocolate Lolo. Ah, caramba, muitas coisas importantes aconteceram nesse ano. Muitas coisas. Em 82, foi a criação do Lolo, e em 92, ele muda o nome pra Milky Bar e acaba com a alegria de viver na face da Terra. É por isso que a gente foi fugir numa espaçonave. Isso. E em 1997, quando a música foi regravada, saiu o livro 3001, A Odisseia Final. Um livro que ninguém conhece, mas que as pessoas finalmente aprenderam a escolher datas futuristas, porque 2001 já passou há muito tempo. Caramba, que maneiro. Também teve a Constituição da Tailândia, claro. Mas é legal, isso... foi tudo meio temático, né? Tipo, fim do Lolo, filme 3001, e a gente tá falando aqui do fim da Odisseia Terrestre. Isso, e a Constituição da Tailândia. Vamos à música. Tá bom. A música começa assim, presta atenção, começa assim. Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. É o melhor começo de música de todos os tempos. Porque ele usa duas enrolações, duas frases só pra encher linguiça, que é meu amor, olha só, e ele finaliza com hoje o sol não apareceu. Então... parece uma observação banal, né? O cara acorda, coça o dedão, aí ele fala, ô meu amor, olha só, tem duas formigas brigando por uma migalha de pão ali no chão. Ou ele tá dirigindo e fala, olha meu amor, um carro rosa. Aí você fala, é mesmo, um carro rosa. Não, mas ele diz a única certeza da vida com serenidade, com assertividade e de maneira inequívoca. O sol não apareceu. Tipo, olha meu amor. São 10 da manhã já e parece que ele não vem mesmo, né? Ele fala com uma certa tranquilidade, né? Tipo, olha só, hoje o sol não apareceu. Ao contrário do que todo mundo esperava... Hoje o sol não apareceu. Ao contrário do que vem acontecendo há pelo menos uns, sei lá, alguns milhões de anos, hoje o sol não apareceu. Isso. Eu acho que a gente vai ter que mudar os planos. acho que eu não vou trabalhar hoje. E aí ele conclui assim: é o fim da aventura humana na Terra. Cara, imagina você acordar de manhã, o sol não apareceu, você observa com toda essa tranquilidade, e aí você ainda chega à seguinte conclusão em uma frase: é o fim da aventura humana na Terra. É brilhante, cara. Brilhante. Se fosse eu ia dizer assim: olha, meu amor, quando eu era criança, diziam que quando o sol explodisse, levaria 8 minutos pro sol apagar aqui na Terra, e eu só torcia pra estar do lado de fora da sala. E, na verdade, esse cara falou: é o fim da aventura humana na Terra, de forma poética. Aham. Uhum. Então, olha só, tem duas coisas pra te falar. Primeiro, por incrível que pareça, o sol não apareceu. Dois, a humanidade acabou. É o fim da aventura humana na Terra. Fora isso, tá tudo certo. É, o café tá pronto. E aí ele continua assim: meu planeta a Deus, fugiremos nós dois na Arca de Noé. Olha bem, meu amor, é o final da Odisseia Terrestre. Embora ele continue com a tranquilidade, eu acho que aqui já rola uma escorregada. Se o sol explodir, quer dizer, ele não falou que o sol explodiu, né? Se o sol não aparecer e for o fim da aventura humana na Terra, eu quero estar do lado desse cara. Porque tipo, parece que ele sabe o que fazer. É isso. Primeiro que ele não entrou em pânico, e segundo que ele já tem até um plano. É verdade. Esse cara sabe o que fazer. Mas aqui nesse trecho da música, ele tá misturando muita coisa bíblica, assim, sabe? Ele fala de Apocalipse, que é o fim da Odisseia humana na Terra. Fala da Arca de Noé. E fala da própria Odisseia, que é uma história grega. Então é um monte de coisa que não faz sentido. Porque o Apocalipse, né, o fim dos tempos, ele é de João e é o último livro do cânon bíblico. E traz uma revelação de Cristo sobre o fim dos tempos. Já a Arca de Noé é no Gênesis. E aqui na canção não fica claro se ele está se referindo à Arca de Noé no Antigo Testamento mesmo ou ao mito de inundação sumério encontrado no épico de Isildur. Eu acho que na versão do Rádio Táxi é o épico de Isildur. E na versão da banda Eva, ele se refere aos capítulos 6 a 9 do Gênesis. O que, que você acha? Ia ser legal a banda Eva fazer uma versão sem mudar nenhuma palavra, mas dizer assim: não, a gente não mudou nada, mas na nossa versão a gente não está falando do épico de Isildur. A outra coisa, porque a gente acha que esse é o caminho certo, a outra coisa que é muito maneira é você pensar que essa pessoa, esse é o lírico, essa pessoa que tá tranquila, tá pensando: ó, acabou a Odisseia Terrestre, o sol não apareceu, a gente vai fugir. O engraçado é pensar que essa pessoa é a Ivete Sangalo. É demais. Ela é basicamente a líder da humanidade nesse novo capítulo. Isso, eu escolho você pra minha equipe do The Voice Kids e eu escolho aquela pessoa pra fugir comigo numa astronave para sempre. E aí ele continua, e aqui assim vai tendo um crescendo na música, porque como eu falei, ela é uma ópera rock. Uhum. A música vai crescendo e aí ele fala assim: sou Adão e você será minha pequena Eva. E é a hora que repete assim: Eva. É muito bom. Canta aí que a gente, eu vou fazer o backing pra você, vai lá. Sou Adão e você será minha pequena Eva. Eva. Muito bom. Ok. Só que aqui, de novo, ele faz uma mistura de textos históricos, né? Porque Adão e Eva também são do Gênesis, mas eles não são os últimos homens de todos os tempos. Eles são os primeiros homem e mulher de todos os tempos. E para fugir na Arca de Noé, eles teriam que esperar milhares de anos, né? Porque a Arca de Noé aconteceu muito tempo depois disso daí. Uhum. E nesse trecho, esse é o trecho mais repetido, tanto que eu achava que essa música chamava Minha Pequena Eva. O grande mistério é por que ele fala Minha Pequena Eva. Já não basta ela ter o nome da primeira mulher e ser a última mulher, ela ainda tem que ser pequena? Você acha que é algo patriarcal? Talvez ele queira reduzir o papel de Eva na visão do cristianismo sobre a figura feminina. Uhum. Talvez. Talvez. Ou ele curte mulheres baixinhas, e aí ele chama ela de pequena. Pode ser carinhoso. Ou porque quando a Ivete Sangalo cantava, ela não queria ser a Eva, já que ela é muito grande, né? Ela é tudo menos pequena. Quando a Ivete Sangalo canta, ela fala que ela vai ser o Adão. É verdade. É verdade. Que é uma inversão interessante, né? Ela podia cantar Sou Eva e você será meu pequeno Adão. Eu não quero estragar a sua análise aqui, que tá perfeita e tal. Então eu vou só colocar aqui também. A gente pode. Eu vou falar e a gente põe aqui de lado essa minha ideia. Porque será que esse momento em que o sol não apareceu não causou uma disrupção na estrutura espaço-temporal? E ele acabou reaparecendo no momento do dilúvio na Arca de Noé, e ele de fato é Adão e Eva? Bom, mas teria que ter tido duas rupturas espaço-temporais. Uma pra ele ser Adão e Eva, uhum, e uma pra ele estar na Arca de Noé. Se o não nascimento do Sol ocasiona isso, de novo, eu quero estar presente nesse momento, porque deve ser muito legal. É, ou isso não é a causa, isso é a consequência. Tipo, tava lá Adão e Eva numa boa, entendeu? Estavam lá, uhum, vestidos com as suas folhinhas, e aí de repente o Sol não apareceu e pá, ele aparece na Arca de Noé. É possível. É possível, seria uma leitura interessante dessa música. É, eu sei que não é isso que está na sua análise, mas eu acho que seria interessante colocar aqui também para que a gente considere todas as possibilidades. Isso, eu quero fazer uma análise mais pé no chão, sabe? Mais sei. Do que está na letra. Então, eu fui atrás dos registros bíblicos sobre Adão, que o cara falou que Adão seria interessante a gente saber quem ele é. Adão teve seu primeiro filho, segundo a Bíblia, aos 130 anos. Aos 130 anos. E ele passou mais 800 anos gerando filhos e filhas. Então ele teve filhos até os 930 anos. Então, você ter o Adão como a última esperança da humanidade é muito conveniente. Foi uma boa escolha. Porque ele já fez isso uma vez, né? Ele pode fazer de novo. Você chegou até esse ponto para simplesmente elogiar o planejamento, que, olha, foi realmente uma boa escolha. Foi, exatamente. O Humberto Tozzi fez uma boa escolha. E aí ele vai criando, né? Ele fala assim: o nosso amor na última astronave. Astronave é uma ótima palavra, né? Ele tá de parabéns pelo uso dessa palavra. É uma palavra bem dos anos 70, né? É. É tipo autódromo. Autódromo, isso. Ou coisas que tem Tron, né? Aham. Tipo Megatron, assim? Megatron, tipo, é. Tipo Jumbotron. Jumbotron. Uhum. São sufixos retrô, né? É. Olha aqui. Ele continua assim: além do infinito eu vou voar, sozinho com você. É um fetiche estranho, né? Um fetiche aeroespacial de solidão. O cara quer... É você que pré-determinou que é um fetiche, mas beleza. Pô, mas ele falou, além do infinito eu vou voar sozinho com você. Ele fala assim, bem romântico. Não, mas ele não... Você que tá dizendo que é um fetiche. Ele tá dizendo que... A gente viu que esse cara é um cara muito objetivo e atento aos fatos. E ele só tá, tipo, de novo relatando os fatos. Olha, agora que eu falei duas coisas que aconteceram, né? O sol não apareceu e a gente vai vazar. Aí agora ele tá falando duas coisas que vão acontecer. A gente vai voar... Só eu e você, e pra além do infinito, então provavelmente vai demorar. É, tem razão. Reveja minha análise. É, ele tá só relatando um fato corriqueiro, né? Que é voar além do infinito sozinho com alguém. Ia ser legal se você tivesse do lado do cara no momento que ele tava escrevendo essa música, porque aí ela nunca teria acontecido. Nunca. Aliás, nem essa, nem nenhuma, né? Bom, ele continua aqui. E voando bem alto. Aí, cara, aí eu acho que ele escorregou feio. Porque assim, se a Terra acabar... Como que ele vai saber o que é alto ou baixo? Tipo, se ele sair do hemisfério sul, ele vai voando bem baixo. Se ele sair da linha do Equador em direção ao Sol, isso é alto? É, porque ele tá no espaço, né? É. Então não tem referência mais de alto e baixo. Entendi seu questionamento. É, mas se o Sol acabou, porque assim, eu pensei, ele pode considerar que alto é perto do Sol ou longe do Sol e vice-versa. Mas se o Sol não apareceu, nem isso dá pra usar como referência. É. Então... É como nem todas as estrelas se extinguiram, aparentemente. Mais um problema causado quando o Sol não aparece. É, você não sabia o céu alto. Então, acho que ele podia ter falado assim, e voando bem mais próximo à Ursa Maior, por exemplo. Que aí ele teria uma referência. Seria muito legal ouvir o que o Djavan tem a dizer pra você a respeito da sua análise de açaí. Ele ia ficar bem contente. Será que tem Ursa Maior em açaí? Eu não me lembro. Não. Por sorte, não. Então, atenção aqui. Ele fala assim, me abraça pelo espaço de um instante. Isso. Me abraça pelo espaço de um instante é o ponto alto da música. Porque ele brinca com a noção da dimensão temporal e do espaço-tempo. Que que eu falei aí! Eu falei, cara, da dimensão falou. Espaço-temporal. Isso. Ele voltou no tempo. É. Falei. Tá vendo? É, ou seja, é uma música sobre espaço-tempo. Porque ele tá fazendo um épico espacial... Não. Eu descobri isso. Eu descobri que essa é uma música sobre espaço-tempo. Você tava aí querendo ser todo realista e pé no chão, e eu trouxe esse ponto muito antes de você. É verdade, mas o espaço-tempo é realista, né? A gente não considera ele errado. Mas fui eu que falei, primeiro. Parabéns. Enfim, é o ponto alto, é a parte mais maneira. E aí depois ele fala, me cobre com teu corpo e me dá a força pra viver. É por isso que eu achava que voar sozinho pelo espaço era um fetiche. Porque ele depois fala isso, me cobre com teu corpo e me dá. Me dá o quê? A força pra viver. Uhum. Ele só ignora que no futuro as pessoas não se cobrem com corpos, mas com calças e blusas prateadas e botas roxas, né? Eu não vejo a hora desse momento chegar, aliás. Porque vai ser em breve. Eu acho que vai ser um estalar de dedos e a gente vai estar usando essas roupas. Eu já até comprei a minha. Mal posso esperar pra ver você usando. E pelo espaço de um instante. Ele repete a história do espaço de um instante porque ele sabe que foi maneiro e ele quer gastar, sabe? Pelo espaço de um instante. Afinal, não há nada mais que o céu azul pra gente voar. Aqui eu fiquei confuso. Céu azul? Não tem sol, não tem planeta Terra, não tem atmosfera. Como que ele vai voar pelo céu azul? Não tem como voar pelo céu azul. A não ser que você considere céu como um horizonte sem atmosfera presente. Não, mas ainda assim não é azul. É, não vai ser azul. Então aqui ele errou. É um erro. Aí foi um erro de planejamento. Aí que a humanidade acabou. É. Não, e aí... Era nossa única esperança, o ovo da eternidade, e ele vacilou aí. Ele pirou foda aqui. Ele fala assim, sobre o rio Beirute ou Madagascar, eu acho que a falta de oxigênio já tá fazendo mal. Porque assim, se o sol não nasceu, essas linhas imaginárias já deixaram de existir. Então, é, provavelmente a parte terrestre da Terra, e não a do oceano, tá colapsando em si, sendo tragada pela explosão do Sol, e aí ele fala que vai voar sobre isso. Eu acho que melhor do que ele ficar falando, olha, ali era Rio, ali era Beirute, ali era Madagascar, ele devia prestar atenção no que ele tá fazendo e fugir da Terra, porque o Sol não apareceu, a situação é crítica. Ok. E eu acho que ele falou Madagascar porque ele sabia que Madagascar era a Ilha do Amor. É isso que ele tava tentando criar um clima. Criar um clima, porque depois a banda Eve ia regravar e tinha tudo a ver com o começo do Axé, então, uh-huh, assim, por isso que ele botou isso, não, uh-huh, e não porque ele errou. Quando então, ele passou por cima do Egito, ele falou assim, eu falei faraó, ê, faraó. Mara, mara, mara, maravilha aí, Egito, Egito, ê. Que merda. Ou seja, quando a Terra acabar, como ele diz aqui, toda a Terra reduzida a nada, nada mais, só o que vai restar é o Axé. É isso, né? Uhum. Vai sobrar Madagascar, a Ilha do Amor, e Egito, Egito E. É, porque é Ivete, né? É, demais. Bom, na sequência ele fala toda a Terra reduzida a nada, nada mais, então ele recuperou a consciência, não tem essa piração de falar sobre o rio Beirute ou Madagascar, mas eu acho que ele passou sobre o rio e no rio tá rolando um alívio, porque todo mundo sempre sofreu com o calor lá, e agora o sol nem nasceu. Então, talvez as pessoas estejam melhores. Sem contar que, nesse momento, provavelmente eles vão perdoar a dívida ativa lá da prefeitura. Vão perdoar as dívidas da prefeitura, é. Esse é, assim, pra alguém foi bom, né? É. Ele fala assim, em minha vida é um flash, flash, flash, flash, de controles, botões antiatômicos. Não fez sentido essa parte. Para um cara que vai viver 930 anos, considerar que a vida é um flash é muito humilde, né? O mais legal dessa parte é o eco mesmo, né? Quando ele fala flash, flash, flash, flash. Uhum. E o que eu imaginei, eu fiquei... Pô, por que que esse cara tá falando de controles e botões, né? Talvez ele esteja falando sobre uma teoria que eu ouvi uma vez de que as pedras têm vida. Mas a vida delas é tão longa que pra elas a nossa vida é um flash. Uhum. Se as pedras tivessem olhos, igual na historinha do Bidu, elas nos veriam como flash. Tipo, nasceu, morreu, flash. Uhum. Entendeu? E talvez ele esteja falando sobre isso. Isso foi bem profundo, cara. Então a Dona Pedra vê o Bidu como um flash? É, isso. E o Gugu também. Ou talvez ele esteja falando que a absurdez da vida humana impõe um desafio ao seu próprio significado. Isso porque absurdez e significado não andam juntos. E isso não quer dizer que se a vida significa alguma coisa, ela não seja absurdo. Mas ao remover o obstáculo da absurdidade, talvez surja o significado. O que você acha? Uau! Ou talvez ele tenha, em algum momento da vida dele, aparecido no programa do Amaury Júnior, que se chamava Flash. Ah, eu acho que essa explicação faz mais sentido. Sim, sim. Minha vida, né? É Flash. Também. É um episódio do programa Flash, que ele tava tomando vinho, Marcos James, né? E por isso que ele fala assim, olha meu amor, porque ele tá pensando naquela música. Keeping coming love, keeping coming love, pa, pa, pa, pa, pa. E com esse mistério a música se conclui, depois ela só repete as coisas que ela fala, e eu acho que ele quer deixar esse mistério, porque é mais épico, né, deixar um mistério como esse. Muito bom, Rafael, parabéns, cara. Obrigado. Passada essa análise de música brilhante da pequena Eva, Eva, a gente vai ler as histórias dos ouvintes, e a gente tem uma novidade aqui, né, Rafael? Essas histórias dos ouvintes agora elas são temáticas, certo? Porque agora a gente tem, sim, um volume grande de histórias para poder separar elas por tema, certo? Certo. E o tema de hoje é? O tema de hoje é shows. Shows musicais e não musicais. Show da Xuxa conta, por exemplo? Show da Xuxa, se eu tivesse recebido uma história, ela estaria aqui com certeza. Beleza, então a gente vai falar da história de ouvintes indo pra shows. Isso, eu tenho umas histórias boas minhas também. Tanto de eu indo a shows, quanto de eu fazendo shows. É. Então a gente tem história de shows, de ouvintes indo a shows e fazendo shows, é isso? Isso, temos histórias das duas coisas. Tem histórias muito marcantes, Mas quando eu tô selecionando os e-mails, eu acabo me apegando às histórias dos ouvintes, e aí algumas eu acho tão boas que eu meio que forço para elas encaixarem na nossa temática. A gente vai ver isso aí pra frente. Rafael, uma coisa muito importante antes da gente começar a leitura das histórias dos ouvintes aqui é que as pessoas mandem histórias, para que a gente tenha histórias para serem lidas. E a gente tem um bom número de histórias já agora, certo? Mas certo. A gente precisa de mais. Eu diria outra coisa. Eu leio todas as mensagens que chegam, eu sei que você lê também, mas eu também respondo todas as mensagens que chegam. Às vezes demora um pouco, porque não dá para responder rápido, mas eu respondo todas as mensagens, a gente lê todas as mensagens, categoriza todas as mensagens, então às vezes ela não foi lida agora, mas pode ter um programa temático mais pra frente que ela vai ser lida. Essa participação é o mais importante, né? É isso que faz o programa. É isso aí. Escrevam então para cartas@gugacast.com, manda sua história, capricha, que a gente coloca ela aqui no programa e vai ser muito maneiro. É isso. Tá bom. Posso ler o primeiro? Claro. Quase famosos. Olá, Rafael e Guga Mafra. Olá. Meu nome é Elvio Schoreres, se pronuncia Schobiner. Elvio Schobiner. Sou arquiteto, tenho 30 anos, sou do signo de Virgem, tenho 1,90m, peso 85kg e também faço constantes bicos com ilustração. Ele tá em forma, hein? Não. Se ele é do signo de Virgem, o que que isso significa? Qual é a característica do signo de Virgem? A característica do signo de Virgem é que ele demora pra fazer as coisas. Demora pra fazer as coisas. Bom, pelo que eu entendo de astrologia... Ele fica esperando a pessoa certa pra fazer as coisas, entendeu? Ah, entendi. Tipo, ele prefere aguardar. Uhum. Ah, entendi. É, e dizem também que quem é do signo de Virgem é melhor usar amarelo às terças-feiras. Aham, exato. Estou escrevendo para contar uma história que foi um ponto-chave na vida do meu conjunto musical de rock. Eu gosto de quem fala conjunto musical, igual o Silvio Santos. Sim. Como sei que Guga tem banda, talvez ela seja interessante, ou talvez não. Talvez não. Pode acontecer. De qualquer forma, estou escrevendo a pedidos do pessoal do escritório que acha essa história deve vir a público. O título que me veio na cabeça foi esse: Como desistimos de ser rockstars profissionais e tratamos de seguir a vida com empregos convencionais. Parece uma ótima história que vai terminar muito bem. É, mas eu achei que o título que eu dei ficou melhor, quase melhor. Famosos. Ficou melhor. Você já trabalhou na Herbert Richards? Isso. Tenho, ou tinha, uma banda desde meus 14 anos com amigos de infância. Chama Fiji. Fiji é o nome da banda dele. Ok. Se escreve F-I-D-D-Y, não Fiji, como as ilhas Fiji. Nunca levamos muito a sério, pois o motivo mesmo era reunir a galera e se divertir. A grande durabilidade do conjunto com o passar dos anos fez com que fôssemos ficando um pouco mais conhecidos, tocando em eventos maiores e participando de vários concursos de banda, onde sempre ficávamos em terceiro lugar. Ah, que legal. Nosso auge foi o ano de 2008, onde participamos de um mini reality show na Rede TV, ficando em terceiro, pra variar. Mas essa é outra história. Na época, com a empolgação do programa de TV, ir pra outro estado, hotéis, comida grátis e diversão com os amigos, nos fez pensar que a vida de rockstar seria um bom caminho. Frequentemente conversávamos sobre ir morar em São Paulo ou organizar turnês pelo Sul. Até que recebemos um convite, e é quando inicia a nossa aventura ladeira abaixo. Ele não disse de onde ele é, cara. Eu fui olhar aqui em cima, e eu acho que ele é do Sul, né? Ele deve ser tipo de Porto Alegre, sei lá. Isso, ele falou até o signo dele, mas não falou... Esqueceu de falar de onde ele é. Vamos inventar uma cidade pra ele? Vamos sim. Da região sul? Da região sul? Ah, eu tinha pensado em Faxinaldo Soturno. Como é que é? Faxinaldo Soturno. Faxinaldo Soturno? É, no Rio Grande do Sul. Existe mesmo isso? Sério? Você não tá inventando? É, eu tenho esse passatempo de ficar decorando o nome de município. Ok, Fiji de Faxinaldo Soturno. Com a nossa pseudofama, vale lembrar que nunca rendeu dinheiro, fomos chamados para tocar em um palco de rock no Carnaval de Salvador, Bahia. Ficamos super empolgados com a viagem em rock, teria transporte, hospedagem em uma casa, alimentação, show com bom equipamento de som e acho que tinha um pequeno cachê ou não, não lembro mais. Quero ressaltar aqui que independente de ter cachê ou não, a banda tinha 9 integrantes. Meu Deus. Isso faz com que qualquer cachê de show underground dividido por 9 se torne um pastel e um caldo de cana pra cada um. É, foi isso que os Titãs sofreram a vida toda, por isso que agora eles são só 3. Agora eles são milionários. Embalamos tudo e pegamos um voo Recife-Salvador, chegando no destino às 5h30 da manhã. Mas ele falou Recife-Salvador, sendo que antes ele era do Sul. Ok. No aeroporto havia até um cara com papel escrito o nome da banda. Pegamos uma Kombi bem detonada e mesmo às 5h30 da manhã já estava um calor maior que o normal de Pernambuco. Ele realmente é de Pernambuco, cara. A gente errou tudo aqui. Ah. A Kombi nos levou pra casa onde ficaríamos e lá chegando estavam os dois organizadores. Uma senhora de uns 37 anos que visivelmente tinha sido muito maltratada pelo rock, por isso a chama de senhora, e seu cônjuge, um garoto que aparentava uns 18 anos, que também era bem maltratado pelo rock. Talvez a idade real... Talvez a idade real deles fosse 20 e 14 anos, respectivamente. A senhora organizadora detonada pelo rock tinha em sua posse um pequeno bebê recém-nascido, fruto do amor com um infante organizador. Eles nos receberam bem e presumiram que estávamos cansados da viagem, já que para chegar às 5h30 da manhã não tínhamos dormido. Ela disse que podíamos deixar os equipamentos separados na garagem e entrar na casa para dormir. Ao abrir a porta da casa, nos deparamos com uma cena dantesca. Não havia um centímetro quadrado do chão que não estivesse ocupado por roqueiros sujos. O cheiro era terrível, haviam muitas moscas, o calor também era coisa de outro mundo. Poderia facilmente ser uma cena do filme Perfume. O banheiro não tinha como usar, pois mesmo que não houvesse gente dormindo nele, caramba, não teria como atravessar a sala e chegar no dito cujo. Já falei que tinha muita mosca também? Tinha muita mosca. Desistimos de dormir e ficamos sentados do lado de fora da casa conversando até chegar a hora do show. Isso daria umas 15 horas de espera. Algumas bandas iam acordando e dando espaço para novas bandas que chegavam, mas o calor, as moscas e a disputa por um colchão ensopado de suor não nos fazia sentir vontade de entrar nessa briga por alguns momentos de sono. Eis que chega Rodrigo Aliandi, do Dead Fish, e um outro comparsa de banda. E desculpem os fãs, não conheço muito bem o grupo musical. Dead Fish, que ele tá falando. É um grupo conhecido. Sim. Eles tinham tocado na noite anterior e estavam dormindo naquele amontoado de rockers. Ficaram um tempo trocando uma ideia com a gente. Nós tínhamos Dead Fish como o auge da fama que poderíamos alcançar com a nossa carreira, já que nossas canções não são pop rock e nunca chegaríamos no nível de um CPM 22 ou Charlie Brown Jr. Ver que eles estavam naquela situação horrível já nos desestimulou bastante. É, o fato deles se chamarem Dead Fish certamente piorou o cheiro do lugar. É, talvez era aí que eles queriam chegar. É. Nós percebemos que faltava dentes na boca do comparsa de banda do Rodrigo. Viver uma vida passando por situações como aquela, longe da família, desdentados, não era bem o que queríamos para o nosso futuro. Ao fim da conversa, Rodrigo começou a narrar como o show deles foi massa e como o público estava animado, e isso nos empolgou bastante para tocar. Sendo que antes de sair, ele disse: "Você só tem que tomar cuidado com as pedras." Como assim pedras? Perguntamos curiosos. Pode ser as pedras no caminho que ele vai ter que enfrentar, será? Não. As pedras e latas que o público está jogando, disse Rodrigo. Algumas atingiram o baixo e uma passou bem perto do meu rosto. Caralho. E com essa frase, eles saíram nos deixando totalmente encafifados. Parabéns pelo uso da palavra encafifado. Parabéns. Ficamos muito preocupados com uma possível saraivada de pedras e latas. De cara, começamos a discutir o repertório, colocando as músicas mais pesadas logo no começo, para o público se preocupar em pular e fazer roda de pogo e esquecer de lançar projéteis rochosos em nós. Não achamos que apenas mudar a ordem das canções nos salvaria, então saímos de casa no dia mais quente que já presenciei na vida e fomos até o palco, que ficava na praia, onde horas mais tarde ocorreria o concerto. E ficamos coletando as pedras maiores e as latas, fazendo um favor àquela cidade. Isso foi muito esperto, cara. Foi. É a melhor coisa que eles podiam fazer. Chegando de volta a casa, vimos que haviam sido entregues marmitas com os nomes de todos os músicos presentes. Foi quando me dei conta que ou algum roqueiro maldito ignorou o meu nome escrito bem grande na tampa, ou havia um outro Elvio Schobiner no local. Fiquei com essa dúvida. Expliquei o ocorrido para os organizadores maltratados pelo rock e eles me arrumaram outra marmita. Depois de um tempo, encontrei a tampa da marmita com meu nome jogada pelo chão. Até hoje tenho essa dúvida. É, muito provável, né? É, o pai dele, né? Tava lá. Após o almoço, o sono bateu de forma impressionante, juntando com o calor e o fato que não tínhamos dormido. A casa estava com menos pessoas e vários integrantes das bandas haviam despertado, o que liberou algum espaço. Pensamos em tirar uma pestana para tocar com energias renovadas. Mas ao entrar na sala para procurar um colchão, de cara, tinha um cabeludo de aproximadamente 143 quilos deitado sobre uma pilha de uns 6 colchões, dormindo como um rinoceronte abatido. Que situação. Dois integrantes da minha banda conseguiram um colchão e deitaram como um casal, mas os ventiladores estavam ocupados e direcionados para alguns poucos sorturos, e eles não suportaram deitar nem por 15 minutos. Essa tortura de calor e privação de sono seguiu por longas horas até o momento do nosso espetáculo. Caramba, cara, parece Carandiru. É, sabe o que, é que essa descrição me lembrou? Do cara de 143 quilos deitado sobre uma pilha de 6 colchões? O que essa descrição te lembrou? Me lembrou o maravilhoso Homem Palco, que era uma presença constante nos shows aqui em Brasília, nos idos dos anos 90. Cara, lembra dele? Homem Palco é uma lenda do rock de Brasília, cara. É, ele se tornou mais importante do que as bandas que ele participava dos shows. Pra quem não conhece, o Homem Palco... pra quem não conhece, né? Pra quase todo mundo que não conhece, o Homem Palco ia nos showzinhos pequenos aqui de Brasília, aqueles shows pra 100 pessoas, 50 pessoas. E aí, quando o pessoal queria subir no palco pra pular na plateia, o que a gente chamava de mosh, o palco era muito baixinho, então não dava pra pular sobre a plateia. E aí, o Homem Palco, ele ia pra frente do palco, em cima do palco, e ficava de quatro, para as pessoas subirem e não, ficarem não, peraí, de pé. Deixa eu defender o Homem Palco. Ele não ficava de quatro. Ele se abaixava e apoiava as mãos no palco, mas ele ficava com as pernas esticadas. Com as pernas esticadas? É, ele tipo, só tipo, se abaixava assim, como se fosse um J ao contrário. E aí as pessoas subiam nas costas dele pra ficarem mais altas do que o palco e, enfim, pular em cima da plateia. E todo mundo podia fazer isso, fazer uma fila e as pessoas ficavam subindo nele e pulando. Esse cara fazia das próprias costas um trampolim de mosh. É isso. Exatamente. Pra elevar o palco e pra melhorar o clima do show. Pois é, e ele era mega doidão, né? E a galera que conhecia ele falava que ele já tava com um monte de problema nas costas e tal, assim, de machucado, coisa assim, por causa disso, mas ele nunca parou de ir. E nego ia de coturno, né? Então, não era suave. É, e a pessoa tomava um impulso nas costas dele, né? Ela não se deixava cair lá de cima. Ela dava aquele impulso pra baixo pra conseguir pular. Você já deu mosh, Rafael? Não, nunca dei mosh. Eu já dei vários. Você já deu mosh? Não, vários, vários. Mas eu queria dar um mosh de filme. Porque quando a gente vai na mosh no show, é um pouco diferente de como a gente vê no filme, sabe? O cara sempre se joga na galera. Os moshes normais, você sobe no palco, você, tipo, chama a galera pro pessoal te ver, o pessoal faz, tipo, uma caminha com os braços, sabe? Sei, e você claro. Se joga lá. E é legal, é maneiro, é bem maneiro. Mas eu queria dar um mosh de filme, que você simplesmente se joga lá de cima, em cima da galera. E aí uma vez eu fui num show, que era na Casa do Teatro Amador em Brasília. Eu acho que era uma banda bem boa de Brasília que tava tocando. Acho que era o Dungeon. E o palco era mais alto, assim. O palco devia ter, sei lá, 1,5 metros de altura, um pouco mais. E tava bem cheio, tinha muita gente. E aí, cara, eu fiz um mosh de filme. Eu vim correndo pelo palco e simplesmente me joguei e virei de costas. Assim, sem ninguém ver, tipo, eu vou me jogar em cima da galera. E eu devo ter machucado um monte de gente e caí de costas no chão, cara. E eu não sei como é que eu não fiquei aleijado naquele dia. Que merda. Foi muito triste. Não foi esperto da sua parte. É, e não é que eu acho que só quem pode dar um mosh de filme é o próprio artista, né, cara? Não pode ser um cara que subiu no palco. Cara, ninguém pode dar um mosh de filme. Assim, as pessoas estavam segurando os moshes. Não é que o pessoal abriu pra eu cair no chão. É porque eu caí na cabeça das pessoas sem elas perceberem. E eu não só podia ter me machucado feio, como podia ter machucado alguém. Ou talvez tenha machucado até hoje, eu não sei. Mas você tem que fazer o pessoal perceber que você vai pular em cima deles. Essa é a dica que eu dou para os futuros moshes. Putz, é mesmo. Não, isso de machucar me lembra aquela história. A gente pode contar aqui a história do Boca de Boró? Pode. Cara, a gente ia nesses shows e aí lá pelas tantas começava uma galera a gritar assim: Boca de Boró! Boca de Boró! E a gente não sabia quem era o Boca de Boró, mas era um grito constante nos shows. E aí um dia você chegou lá em casa e falou assim: ah, eu conheci o Boca de Boró. Eu falei: boa, cara, o Boca de Boró e tal. E aí, ele tá bem? Você falou: não. Acertaram uma baqueta no olho dele. Não, não, é o seguinte. Eu tinha um amigo que era o Mané, e ele tinha uma banda, que eu acho que o nome da banda era Boca de Boró, ou era uma música que eles tinham. Já vou avisando que eu não sei o que significa Boca de Boró. Eu não sei o que é Boró. Boró é minhoca. Então, e ele tinha uma banda, e num dos shows, ele era o guitarrista. O baterista foi jogar a baqueta pra galera. E eu não sei como isso aconteceu. No momento que o baterista tava jogando a baqueta pra galera, ele virou pra trás e a baqueta caiu como uma lança no olho dele. A baqueta fincou no olho dele, assim, sabe? Entre o globo ocular e o nariz. Sim. E fincou lá dentro e ele foi pro hospital com a baqueta fincada no olho. Caralho, bicho. Que aflição. Que aflição. Pois é, cara. Foi grave. Ele teve que fazer uma cirurgia. E ele passou vários meses sem ir pra aula, né? A gente tava na escola nessa época. Ele passou vários meses sem ir pra aula porque ele não podia forçar a vista de jeito nenhum. Ele não podia ver televisão, ele não podia ler, não podia. Então ele não podia ir pra aula. Ele botou um tapa-olho, né? Ele botou um tapa-olho, mas ele recuperou bem a visão. Essa é a história. Que bom. Que final feliz pra história do Boca de Boró que entrou uma baqueta na lateral do olho. Pois é. É mais perigoso do que parece. Posso continuar a história do Elvio? Ah, por favor. Durante o concerto, ocorreu tudo bem. Não sei se fomos eficientes em catar pedras e latas ou se nossa performance agradou muito o público. De qualquer forma, ao terminar o show, ficamos acabando as cervejas que tinham no camarim, que, se não me engano, dava uma pra cada. Quando eis que um segurança nos chama e diz que temos que ir embora, pois o público estava querendo entrar pra falar conosco. O que separava a área dos camarins do público era um tapume de telha metálica que estava prestes a cair. O segurança nos empurrou pra fora e tivemos nossas gravatas amarelas, que sempre usamos em nossos shows, levadas. Mesmo assim, foi bacana ver que pessoas tinham curtido nosso show, mas foi assustadora a abordagem. Havia um fã, forte e assustador, que tinha a própria altura em largura e que estava completamente à milanesa, todo molhado e coberto de areia, ostentando uma imensa corrente de navio no pescoço como colar. Ele nos abraçou e levou, além da gravata amarela, a máscara que eu usei em uma canção durante o espetáculo. Ficamos assustados com a situação, mas ao terminar o alvoroço, colocamos os instrumentos na Kombi e o motorista falou que deixaria os instrumentos na casa sem problema, enquanto nós ficávamos pelo local curtindo o festival. Depois iríamos descobrir que essa ideia não foi boa. Mais tarde, ao chegar na casa, os pratos do baterista tinham sumido. Procuramos muito, durante muito tempo, mas com o entra e sai de bandas, não havia como saber quem tinha pego, e assim o baterista teve um prejuízo estratosférico. Brigamos por semanas com os organizadores, mas não havia o que fazer. Vacilo nosso. Juntamos um engenheiro e pagamos metade do jogo de pratos, e ele se virou para comprar mais alguns. O aeroporto também conseguiu quebrar um dos meus tambores, provavelmente jogando de uma altura ou acertando com a marreta. Que horror. O prejuízo foi menor, mas contribuiu para o nosso desânimo. Nesse ponto da nossa carreira rumo ao estrelato, todos estavam empregados trabalhando com engenharia, arquitetura e programação. O mercado estava em alta, alguns prestes a se casar, e não fazia mais sentido ficar passando por esse tipo de roubada, dormindo em lugares malditos, sem tratamento dentário, tendo equipamento roubado, abraçando fãs à milanesa, possivelmente levando pedrada e tendo a marmita roubada. Foi então que começamos a ensaiar cada vez menos e recusar a maioria dos shows. Hoje em dia, nos apresentamos no máximo uma vez por ano. Não sei qual é a lição da história. Estou aberto a sugestões, mas talvez seja a seguinte. Se você tem um conjunto musical, aproveite enquanto ainda é moço. Se meta na maior quantidade de roubadas possível, não toque por dinheiro e viva o rock. De qualquer forma, ainda nos vemos e curtimos nossa amizade por aí. Gravamos umas canções, mas quando pensamos em tocar ao vivo, já bate uma preguiça. Temos ficado só nas gravações mesmo. Espero que essa história sirva pra alguém. Cara, que ótima história do Elvio. Parabéns, Elvio. Você tem uma banda também, né, Google? É, Rafael, eu tenho. Você compartilha das lições que ele falou? A gente teve histórias bem parecidas, cara. Acho que não, nenhuma tão ruim assim, nenhuma tão de dormir no lugar nojento e tudo mais. Mas a gente teve alguns shows que a gente foi viajar e entrou em várias roubadas e que não tinha organização e tudo mais. Eu vou contar essas histórias aqui um dia. Mas eu discordo dele, cara. A coisa mais legal de ter banda é tocar ao vivo. Tocar ao vivo é o que mais importa. É melhor do que qualquer outra coisa. A gente fez vários shows roubada desse tipo aí. O nosso primeiro show, eu acho, foi num bar lá no Guará, chamado La Revolución. Demais. E o dono do bar tava amarradão que a gente ia tocar lá e tudo mais. Mas assim, a gente levou nosso próprio equipamento, sabe? Não tinha equipamento direito. Não tinha palco. Não tinha público também. O show não foi realmente divulgado. Mas a gente tava bem no começo. Tanto é que esse foi o nosso, provavelmente, nosso primeiro show. E a gente tava empolgado só de poder tocar, só de poder se apresentar pra umas pessoas e tal. E a gente tocou lá, basicamente a gente tocou pra outra banda que ia tocar também, pra uma outra pessoa que tava fazendo sei lá o que naquele bar, era tipo num domingo à tarde. Até que começou a juntar um monte de mendigo na frente do bar, e eles ficaram dançando enquanto a gente tocava. Foi bem legal, cara, Por mais que pareça meio patético assim, foi divertido, cara. Não é patético, é a verdadeira revolução. Vocês tocaram pros mendigos. Finalmente eu entendi essa história. O bar chamava lá Revolução por causa disso. O cara fez de propósito. Ele sabia que não ia ter ninguém. Aí ele avisou os mendigos, falou: ó, hoje tem música. E aí vocês foram lá tocar e os mendigos foram lá curtir. Deve ter sido isso mesmo. Demais. Lê o próximo e-mail aí. O próximo e-mail se chama O Silêncio que Precede a Gargalhada. Olá, Guga, Rafa, tudo beleza? Beleza. Conheci o podcast há alguns meses através do Braincast. Li sobre o que se tratava e resolvi não assinar. Achei o tema genérico demais, torci o nariz e ignorei a dica dos parentes da família B9. Cara, porém, você assinou esse e-mail, Rafael? Porque ele... Ele vai se redimir. Esse é o que parece, né? Aham. Uhum. Vamos ver. Tá bom. Porém, passadas algumas semanas, um amigo de longa data que nunca falha nas recomendações disse que o cast era muito bom e parecia ser feito especialmente para mim. Então recomendou fortemente que eu ouvisse. E mal dava conta de ouvir tudo. Sim, se assino, tem que ouvir todos do começo ao fim, sem exceção. Aquela bolinha vermelha com a quantidade de episódios não ouvidos sobre o aplicativo me tortura. Que bom que tem essa bolinha. A bolinha é legal. Isso faz com que eu inevitavelmente faça basicamente tudo com um podcast a tiracolo. E mesmo assim, ainda assim, não estava convencido a assinar o GugaCast. Poxa, cara, que cara difícil. É, caramba. Mas... Certo dia, precisei viajar de carro para o interior do meu estado. Eu moro no sul do Mato Grosso. Leia-se, sul do Mato Grosso, e não Mato Grosso do Sul. E precisava dirigir até o extremo norte do Mato Grosso. Relevante apenas dizer que era um assentamento a 50 quilômetros de um município chamado Novo Mundo, que, por sua vez, é relativamente perto de Nova Guarantã do Norte. Uhum. Guarantã do Norte. Uhum. Ok. Agora estamos bem localizados. Uhum.

Quantos anos você tem? Eu tenho 23. 23 anos, o que você faz? Atualmente estou só estudando, eu me demiti mês passado, então agora eu voltei para os estudos, somente estudos. Parabéns. Né, preparando para fazer uma transição para o mercado de trabalho de um jeito bem tranquilo. Aí eu estudo engenharia de redes de comunicação. Que, né, telecom, internet, celular, computadores, eu gosto de fazer essas coisas conversarem umas com as outras, fazer as máquinas conversarem umas com as outras. Luiz, você sabe que você está planejando o fim da humanidade, né? Porque o dia que as máquinas se conversarem, acabou, os humanos não são mais necessários, eles vão nos destruir. Então, mas você sabe que elas já conversam, né? Elas conversam agora sem fio, que é um perigo, né? E ou sem fio, ou na velocidade da luz, ou com um satélite lá em cima, você vê. E a gente vai fazer a manutenção do começo do fim, né? As máquinas vão começar a dominar o mundo, eles vão chamar os engenheiros, a gente vai continuar arrumando, e aí vocês vão continuar pagando a gente porque vocês não querem ficar sem internet. Olha que legal. Não, as máquinas vão aprender a fazer manutenção em si mesmas e nos matar com lasers. Aí eu já não quero estar aqui. Eu não posso garantir nada. Exatamente. E o Luiz Felipe vai ler pra gente a história de show do nosso leitor, William Oliveira. Vai lá, Luiz. Exatamente. O William Oliveira, 21 anos, universitário frustrado de Piedade, São Paulo. Olá, irmãos, Mafra e convidada. Olha só, já tem um olá pra mim aqui. É. Escrevo para contar uma série de desventuras que ocorreram em um show de janeiro de 2015. A apresentação contava com 4 vocalistas de metal, entre eles Blaze Bailey, ex-Iron Maiden, e Udo X-Accept. Não faço ideia do que significa, a galera do metal deve ter pegado a referência. O Udo é o ex-vocalista do Accept, é isso. Ah, legal. Olha o Guga Mafra com seus gostos ecléticos, pegando todas as referências. Eu sei muitas coisas. Se a história estiver muito longa, podem pular direto para a parte da putaria. O quê? Eu e meu amigo... Alcunha que preferirem. Arnaldo. Como a gente vai chamar o amigo dele? Arnaldo? Arnaldo, é pra começar, né? Começar bem. É. Arnaldo. Chegamos um pouco atrasados na pequena casa de shows. Havia uma enorme quantidade de pessoas na fila. Quando finalmente entramos, o primeiro vocalista já estava no palco. E era impossível se aproximar do palco. Palco, palco, palco. Tamanha a concentração de pessoas, como em qualquer show. Entre um vocalista e outro, consegui adentrar na multidão, ficando separado da grade de proteção por apenas uma fileira de pessoas. Em meia muvuca, um cara que estava ao meu lado tentou forçar um lugar junto à grade. A física já estabelece que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, logo a merda estava feita. A ação resultou em uma reação violenta do cara que estava na grade, que desferiu socos para afastar o penetra, e que, por sua vez, revidou. Ou seja, um dia normal no show de metal, eu acho, né? Isso. Não é normal não, cara. Em show de metal, em geral, é bem pacífico, assim. As pessoas são... Elas levam essas coisas numa boa. Ah, não sabia. Desculpe, eu exerci um pré-conceito. Show de jazz é só pancadaria, cara. Pois é, eu nunca fui em um, e da mesma forma que eu nunca fui num show de metal, então eu não tenho direito de falar isso sobre os amantes do metal. Devido à minha proximidade, um dos golpes atingiu em cheio meu ombro, mas pra minha sorte, a confusão logo foi apartada por um cara gigante, depois descobri se tratar do zagueiro de futebol americano do time da cidade. Quando o show do Udo começou, apesar de sua idade já avançada, ele percorria todo o palco animado e sempre interagindo com a galera da grade. Foi então que botei a técnica da gentileza em prática. Como vi que o cara tinha socado o outro pra manter seu lugar, estava agora amarradão com o show. Em um dos refrãos da segunda música, coloquei meu braço no ombro dele e me juntei a ele em um coro cantando o refrão. E o cara soltou, yeah, no fundo e eu respondi com fervor, Udo é foda, porra. Ele mostrou o caminho da diplomacia pro outro cara, foi isso. Eu acho que ele leu o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas em Shows de Metal. Que é basicamente isso aí. Então ele deu um passo para o lado e me puxou para a grade junto dele. Acabou que em Balls to the Wall, o Udo simplesmente se abaixou e segurou a minha mão e pôs o microfone à minha frente para cantar o refrão. A mesma técnica me permitiu pegar uma paleta do Iron Hill e ganhar uma piscada do Rob Halford no Monster of Rock. Mas conta essa história em outro e-mail. Depois do show, reencontrei meu amigo que havia se perdido em meio à multidão e quando estávamos bebendo no canto do bar, simplesmente aparece Blaze Bailey do nosso lado e pede um balde de cerveja. Ele senta e tentamos trocar umas palavras com ele, que já estava bem alterado. Mas era quase impossível entender o que ele dizia com aquele sotaque britânico bebum. Apenas tiramos umas fotos e ele saiu acompanhado de duas garotas. Eu já passei por essa experiência aí com o Blaze Bailey. Eu tentei trocar umas palavras com ele, eu não consegui entender quase nada por causa do sotaque britânico dele, e ele nem tava bêbado, coitado. Foi a pior entrevista da minha vida. Quando penso a noite ter encerrado, meu amigo fala para irmos sentar na área externa para nos recompormos e irmos para casa. E aí que meu amigo deixa de ser coadjuvante e passa a ser o protagonista da história. O jovem Arnaldo é um rapaz de humanas que conhece muito sobre filosofia e psicologia, mas que possui uma capacidade especial de levar qualquer assunto a resultar em uma conversa sobre sexo. Que bela de uma habilidade. Super poder. Exatamente. Haviam dois bancos postos em perpendicular do lado de fora. Sentamos no banco da frente para a porta, já que o banco ao lado estava ocupado. Ao lado da porta, havia um cara bem desengonçado e uma garota se pegando. eu e Arnaldo nos entreolhamos e ele fala: duvido que esse cara consiga algo a mais com essa menina. E se vira para o cara sentado ao lado, que a gente não fazia ideia de quem era, e repete a mesma coisa. O cara, ainda surpreso, responde que estava pensando a mesma coisa desde que sentaram ali. Os dois começaram a conversar, eu despeço trocando mensagens com a minha namorada, só ouço algumas coisas, vejo eles falando sobre linguística. Em determinado momento, o cara apresenta as pessoas do banco do lado. Estavam sentados ali da porta mais distante à mais próxima, o irmão dele, a namorada e as duas tias. Arnaldo, um cara simpático, começou a conversar com eles também. Me levanto, vou ao banheiro, passo no bar para pegar uma água e acabo ficando ali um tempinho. Quando volto, está Arnaldo conversando apenas com o pessoal do banco do lado. Pois o cara, do lado dele, tem tantos lados aqui, acho que essa história já tá em quatro dimensões aqui. É, eu achei isso aí. Pois é. É tipo um pendrive, né? Exatamente, é. Lados. Ele coloca de um lado, aí vira de novo e vira uma terceira vez, muitos lados aqui. Isso é mega uma não história, cara. Ele podia, ter terminado no momento que ele conseguiu cantar com o Udo e levou uma piscada do Rob Halford. Esse meio podia ter terminado ali. Não, porque a gente tá esperando o plot twist em algum momento aqui. Ele vai cumprir momento, a promessa parece. Do início do e-mail dele, que, abre aspas, o William disse no seu e-mail agora há pouco: caso o e-mail estiver muito longo, podem pular direto pra parte da putaria. Quero não que chegou, hein? Exatamente. Mas vamos lá. Ao me sentar, eu só ouço a seguinte frase do Arnaldo: o Kama Sutra é legal, mas ele se baseia principalmente na ideia do prazer por repetição. Eu prefiro tentar explorar algo mais sensorial na hora de satisfazer minha parceira. Fecha aspas, disse Arnaldo. Ele estava falando disso para as duas tias, o sobrinho e a namorada. Minha cara de espanto deve ter sido a maior. Nisso, a namorada responde que concorda e que tem posições que são capazes de dar orgasmos instantâneos. E a conversa sobre posições segue por alguns minutos, ou seja, virou um papo família ali, né? Tia, sobrinho, isso. Namorada. É, de onde vieram essas tias? Enquanto isso, o namorado dela parecia um pouco desconfortável e se limitava a ficar quieto e olhar para a cara das tias com certa frequência. Os três estavam um pouco alterados pelo álcool, mas as tias apresentavam estar bem sóbrias e mais desconfortáveis ainda. Olha, a gente tem um parágrafo para essa história explodir nossas cabeças daqui pro final. Que só resta nunca, mais um parágrafo. Nunca acontece. Até que a conversa atinge seu ápice e a namorada do rapaz solta em alto e bom tom para todos na área externa ouvir: nossa, tem uma posição que eu adoro. Coloca a mão na coxa do namorado e continua: nós dois ficamos de quatro e de costas e acariciamos o ânus do outro. Primeiro que não deu pra entender como isso acontece, e segundo que agora ficou estranho. A expressão do namorado e das tias desapareceram por alguns instantes. Entendo isso como algo normal, cada um tem direito de ser feliz da forma que quer. Mas o engraçado foi ver o rapaz não gostaria de compartilhar tais práticas, ainda mais com as tias ouvindo. O silêncio desconfortável reinou por um longo instante, até que meu amigo solta: eu nunca fiz isso, mas vocês devem gostar. Usei. É que é a única, basicamente, a única coisa que você pode dizer nesse momento. Exatamente. Usei todas as minhas forças para não gargalhar, mas falhei e comecei a rir. O cara levantou e deu uma olhada séria pra namorada. Eles se despediram e saíram. Seria mais legal se a história terminasse com uma briga, né? Aí sim poderia ter um ápice, outro quebra-quebra, mas como você falou, nunca é assim. Ou se o cara fosse Rob Halford. Isso. Ou se aparecesse um mendigo e entregasse uma pedra pra eles. É. Por que uma pedra? É. O Caio falou isso uma vez e foi muito engraçado. É verdade. Tá vendo, William? Assim que são as melhores histórias, cara. Eles adentraram a porta e onde eu estava sentado, eu conseguia ver a parte do interior, graças a um espelho da parede. E a reação do cara se virando para a garota e colocando as duas mãos na cabeça em um gesto de: você enlouqueceu, menina? E saiu puxando-a pelo cabelo. Ele não puxou ela pelo cabelo, ele puxou ela pelo braço. É, Luiz, olha você querendo incriminar o cara aí. Meu amigo, só foi entender a comicidade da situação uns minutos depois que eles saíram. E com as tias ainda lá, nós seguramos as gargalhadas e fomos embora. Ou seja, eles ficaram com as tias conversando. Jesus. Gente, nossa, você viu o que ele falou? Ele bota a mão no ânus do outro. Que absurdo. Era isso, só pode ter sido essa a conversa. E assim, a última linha do e-mail é simplesmente agradecendo pelo excelente podcast. E se a crise permitir, espero contribuir para que o GoogleCast continue por muitos anos. Forte abraço. Obrigado, Luiz, pela sua leitura. Esse e-mail foi bem ruim, cara. Porque ele começa contando uma história nada a ver, que ele foi pra um show. E isso. Toda a história no final não tem nada a ver com o show especificamente. Não é uma história de show. E ele só fala que ele viu dois caras falando, bêbados, falando algo que eles deviam manter privado. Só isso. Eu gostei. Justamente porque ele começa de um jeito nada a ver, como se fosse um episódio de Simpsons, quando ele vai para um show de metal. Nesse show de metal, ele encontra um grupo que envolve tias, que eu não sei o que as tias da pessoa fazem no show de metal. E aí o cara tem uma habilidade de fazer as pessoas confessarem coisas constrangedoras, e ele consegue fazer isso de novo, e a mulher fala, e eles têm uma prática que eu já li várias vezes esse e-mail, e eu ainda não consegui entender exatamente o que eles fazem. E a cena final é ele rindo com as tias bêbadas e a câmera dando um fade out, distanciando-se. Isso. Olá, personas, Caio Corrêne aqui de todo o programa. Agora eu vou contar uma história de show que vai ser melhor do que essa do William. Era uma vez um cara chamado Caio. Daí ele decidiu que era uma boa ideia ir num show do Simple Plan. Daí ele foi no show. E fim. E essa história só é engraçada porque eu já era maior de idade, fui num show de uma banda emo e com certeza era a pessoa mais velha num raio de 3 quilômetros. Luiz, obrigado pela sua participação, cara. Obrigado por você ser um assinante. E foi muito bacana, você saiu muito bem, parabéns. Valeu, e Luiz. A gente continua se falando lá pelo grupo. Exatamente, não, foi um prazer estar aqui. O GuiaCast tem alegrado minhas idas à faculdade. Gosto bastante de vocês, sou fã do trabalho de vocês também. E vida longa e próspera para o GuiaCast. Valeu, cara. Valeu, Luiz, abração. Valeu, obrigado. Abraço. Posso ler a próxima história? E aí, Mascavo. Ozzy Osbourne, a trilha sonora do amor. Olá, convidado surpresa, Rafael e Gustavo Mafra. Meu nome é Jean, sou de Vitória, Espírito Santo, e essa é a minha segunda carta. A primeira foi sobre minha experiência em nenhuma micareta, e que o Rafael me respondeu enquanto escrevia esse texto. Eu lembro da história, eu acho que a gente leu a história dele. É uma história que ele tinha paçoca no bolso. Se a gente não leu, a gente vai ler em algum momento. Acho que a gente não leu, não. Dessa vez, vou contar como foi a primeira excursão para show que fui na vida. Inseri algumas fotos que ainda tenho guardadas aqui para ilustrar o caso. Como foram tiradas com um Sony W300Z, dotado de uma potente câmera VGA, a qualidade é a pior que se pode esperar. A história se passa em 2008, ano no qual eu tinha 22 anos, e ocorreram o caso Nardone, as Olimpíadas de Pequim, a eleição do Obama, o Padre Voador e a morte de Dirceu Gonçalves. Caramba, cara, o Padre Voador faz tanto tempo assim já. Impressionante, né? Muito. Eu, em 2008, fui numa festa fantasia e um cara foi vestido de padre com vários balões de gás atrás e foi bem maneiro. E teve uma hora que esse cara foi no banheiro e ele teve que, tipo, amarrar os balões do lado de fora, assim, como se fosse um jegue. Ele amarrou e foi no banheiro. Foi bem legal. Como moramos no Acre, do Sudeste, nunca temos... Ah, que é Vitória. Como moramos no Acre, do Sudeste, nunca temos oportunidade de ver grandes shows por aqui. Até tivemos algumas bandas se apresentando, mas nada muito grande. Então, quando eu e um amigo, que vou chamar de Pedro, apenas para fins de melhorar a escrita... Vamos escolher um outro nome pro Pedro, Rafael? Vamos botar um sobrenome nele. Figueiredo. Pedro Figueiredo. Não, só Figueiredo. Ah. Como se ele fosse da firma. Tá bom. Então, quando eu e um amigo, que vamos chamar aqui de Figueiredo, apenas para fins de melhorar a escrita, ficamos sabendo que Ozzy Osbourne viria para o Brasil numa turnê junto com o Black Label Society e o Korn, consideramos a possibilidade de viajar para o show. Um fato que pesou na decisão foi o estado deplorável de saúde do Ozzy e nós temermos sua morte a qualquer instante. Nunca estive tão errado. Tá vivão aí. Aliás, eu vou no show do Ozzy agora no meio do ano. Nossa, que legal. Encontramos uma excursão de ônibus e fomos fechar o pacote. O Figueiredo estava noivo na época. Então, quando nos encontramos para pagar o pacote, perguntei se já havia avisado a Amanda, sua noiva, sobre a decisão. Qual o novo nome da Amanda? Amanda, a gente vai chamar de Penélope. O Figueiredo estava noivo na época. Então, quando nos encontramos para pagar o pacote, perguntei se já havia avisado a Penélope, sua noiva, sobre nossa decisão. Ele me responde, sem nenhuma preocupação, que conversaria com ela depois. Como conhecia o ciúme e o temperamento nada calmo de Penélope, pedi ao Figueiredo que resolvesse isso logo para depois não termos nenhum problema. Óbvio que o Figueiredo postergou ao máximo e deu a notícia na véspera da viagem. Quando nos encontramos no embarque do ônibus, eu mando o clássico, e aí? Terminei, respondeu o Figueiredo. Caralho, como assim? Penélope ficou puta, tirou a aliança e jogou na minha cara. Que merda, hein? E agora? Agora vamos ver o Ozzy, porra! Figueiredo grita e entra no ônibus todo animado. Atitude correta. É, soube superar a situação. Nos acomodamos no fundo do ônibus e deu-se início à viagem. A dona da excursão passa distribuindo os ingressos, coloca um DVD de show pra rolar e as pessoas começam a interagir. Fizemos amizade com uma garota que também estava no fundo do ônibus. Nós vamos chamá-la de... Vamos chamar de um sobrenome também? Uhum. É, Tavares. Tavares. Vai ser muito difícil. Ué, mulher não tem sobrenome? Tem. Tavares. Então, Tavares. Mas então a gente veio mudar o nome da Penélope. Ah, é. Vamos chamar a Penélope de Guedes. Fizemos amizade com uma garota que também estava no fundo do ônibus. Vamos chamá-la de Tavares. Em determinado ponto, notamos que o som estava muito baixo. Ao olhar para cima, vimos que o alto-falante referente às nossas poltronas estavam cobertos com silver tape. Retiramos a fita. Ele mandou uma foto aqui. Na primeira parada, resolvo comer um salgado, o que rapidamente se provou ter sido uma péssima decisão. Não demorei a sentir aquela pontada característica de uma dor de barriga e, por milagre, consegui segurar até a próxima parada. Meu alívio não durou muito tempo e percebi que seriam longas 16 horas de viagem até chegar em São Paulo. Dentro do ônibus, era aquele clima de excursão que todo mundo que já foi sabe como é. Gente bebendo, som rolando e bagunça. Com as dores abdominais ficando a cada parada mais espaçadas, resolvemos dormir. Como o som estava bem alto, resolvemos desligar a caixa. Foi só aí que percebemos a função do silver tape, agora muito perdida, abafar o som. Em uma das paradas, encontramos um rolo de fita isolante e resolvemos comprar. Tapamos a caixa de som dessa forma e conseguimos cochilar um pouco. Ele mandou a foto da caixa com a fita isolante. E ficou muito boa. Ao chegar em São Paulo, a programação era passar o dia na Galeria do Rock e seguir para o show. Clássica excursão de show em São Paulo. Eu, Figueiredo e Guedes... Tavares. Guedes era ah, tá. É verdade. Guedes é a ex do Figueiredo. Figueiredo. Eu, Figueiredo e Tavares e um rapaz aleatório ficamos um pouco na galeria e decidimos explorar os arredores da região. Sabia que se você sai da galeria e vira à esquerda, tem um lugar que você come um ótimo sanduíche de mortadela. Putz. Eles ou pelo menos tinha 20 anos atrás, sei lá, mas era legal. Almoçamos, visitamos a Praça da Sé e em determinado momento sinto uma nova pontada no abdômen. Continuamos caminhando e eu cada vez mais preocupado em ter que visitar os banheiros nojentos da Galeria do Rock. Foi quando passamos por um senhor oferecendo para entrar no prédio e fazer uma visita à Bovespa. Como assim? Não pensei duas vezes e antes que qualquer um pudesse negar a proposta, aceito e arrasto todo mundo para dentro. Mapeei o ambiente e na primeira brecha fui ao banheiro. Fiz o que tinha que fazer, encontrei com o pessoal do lado de fora e decidimos voltar à galeria para nos juntar ao pessoal da excursão. Como que ele explicou isso? Ele não explicou, mas eu achei uma atitude bem punk. Você tá indo pra um show do Ozzy Osbourne em São Paulo e você vai cagar na Bovespa. Na volta, noto Figueiredo e Tavares andando bem mais próximos que o normal. Fiz aquela cara de meme do Futurama Fry, I don't know if, mas não digo nada. Um pouco depois, os dois dão as mãos e eu penso, como assim? Quando consegui ficar sozinho com ele, pergunto o que rolou e ele me responde que o rapaz aleatório também tinha ido no banheiro da Bovespa, deixando ele e a Tavares sozinhas. E aí, os dois acabaram ficando. Perguntei sobre a Guedes, mas Figueiredo disse que realmente tinha terminado. Acho que é melhor a gente falar assim sem um artigo definido, né? É, eu achei que você tava aliviando pra ele. Vou voltar. Na volta, noto Figueiredo e Tavares andando bem mais próximos que normal. Fiz aquela cara do meme do Futurama Fry, mas não digo nada. Um pouco depois, os dois dão as mãos e eu penso, como assim? Quando consigo ficar sozinho com ele, pergunto o que rolou e ele me responde que o rapaz aleatório também tinha ido no banheiro da Bovespa, deixando ele e Tavares sozinhos. E aí os dois acabaram ficando. Perguntei sobre Guedes, mas Figueiredo disse que realmente tinha terminado. Pensei comigo que era a superação de término de noivado mais rápida da história, mas não comentei com ele. Ele mandou uma foto aqui do rapaz aleatório, do Figueiredo e Tavares. O que eu mais gostei é que tem um rapaz aleatório nessa foto. Agora... O cara manda provas, né, da história. Isso. Não é assim. Ele disse que era a superação de término de noivado mais rápido da história. Ele já tinha terminado antes de embarcar. É. Ele falou, vamos curtir o Ozzy, porra. É, já tava acabado. Tava o caminho aberto pra Tavares. É tipo quando você tá jogando FIFA 96 e aparece assim, sai Guedes, entra Tavares. Time de Portugal. Isso. Aliás, isso aí rola em todo jogo de Portugal, né? Mesmo que não seja de FIFA. Nos juntamos à excursão, pegamos o ônibus e fomos ao Palestra Itália. Encontramos o portão de entrada e logo após passarmos pela barreira, Tavares resolve ir contra o fluxo normal de entrada para ir ao banheiro. Vamos entrando no estádio e fazendo curvas e de repente chegamos ao campo. Meu primeiro pensamento ao ver a cena foi, a gente tá longe pra caralho, não consigo nem ver o palco. Mas à medida que viro o pescoço, meu queixo vai caindo e percebo que estamos na área VIP. Começamos a comemorar, até que Figueiredo nota que as pessoas que estavam ali tinham uma pulseira de identificação. Abaixamos os braços e entramos no mar de gente para não correr o risco de sermos expulsos. Ele mostrou o ingresso dele de pista, né, e a vista do palco, ele mandou provas da porra toda. Sim. Enfim, curtimos pra caralho e após o show ficamos no frio esperando um bêbado que havia se perdido, mas voltamos pra casa sem maiores problemas. Acho que é excursão, né? Ficou esperando alguém da excursão. Duas semanas depois foi meu aniversário e chamei Figueiredo pra ir lá em casa. Ele pergunta se poderia levar Tavares com ele e eu obviamente concordo. Minha rua é meio deserta, então quando vi um carro dobrando a esquina, fui abrir o portão pra ele entrar. Vou chegando próximo do portão e vejo que outro carro entra na rua, o que chama minha atenção. Enquanto Figueiredo e Tavares estão descendo do carro,